escapa. Ela não tem um ciclo. Muitas atitudes se repetem como se realidade. Almas se passam juntos do inseto da cor. Esse é uma reza. Deus existe, não me...